cima, DJ Ivan Master! Vamos começando hoje o aniversário das Atrevidas do Guará, é claro! A gente chega junto, chega junto! Canibal Sal e Ivan Master, a gente já vai botando pra cima, meu irmão, assim, ó! Vai! Agora tudo registrado ao vivaço, meu irmão! No Brasil e no Pará, vamos dançadinho que a galera quer dançar. Ele é quem faz as paredes tremecer, agita a galera, vamos Dinho, manda ver. O show do pop som, quem comanda é você. Dinho, Dinho, arrepia Dinho, Dinho, Dinho, agita, vamos lá. Dinho, Dinho, arrepia Dinho, Dinho, Dinho, agita, vamos lá. A gente vai começando hoje o aniversário das Atrevidas. A gente vamos lá. E botando pra cima. Um abraço, galera, muito carinho aí, o time do Guará, que ganhou o Inter lá de 4-0, meu irmão. E agora só comemorando, tomando aquele chope gelado, só na manhã da aranha, assim, meu irmão. Esse pneu no seu bairro vai tocar, vou dar um giro primeiro no Juras, pra ver se tá tocando no seu setor, de lá e meio para a terra fininha, porque eu sou príncipe negro, sim senhor, tô escutando um barulho no Guamá, som da galera com certeza tá pular, dou um pulo no barulho da queimação. Pelo Edith e Tiago, meu irmão. Alô, DJ, DJ, o show vai começar. DJ, vamos assustar o som, som. Você vai se apaixonar. Então, dá-lhe, DJ, vamos assim. DJ Ivan. Alô, DJ Ivan Master, Neptuno é só as melhores, garoto. S.T. Vamos ajustar. Parabéns pelo cross. Como dança essa galera. Quero sentir você, você. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecno brega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para. DJ Ivan Master. A galera mandava ver. Dançando tecno brega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. Era tecno que rolava. Marcelo Alexandre da equipe do 12. A galera dançava. Ele tá na manha. Apanhou da Adriane. Ninguém sozinho ficava. Ela falou: se tu beber, tu já sabe. Ela lavadeira. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. De noite parecia que é bonita, mas de dia eu consegui. Essa sequência, meu parceiro Luiz Tevalon, meu irmão, tu é doido, hein? Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. De noite parecia que é mulher bonita, mas de dia eu morria da maneira que é de olhar. É o Luiz Canelada, pensa. Lavadeira, ei, lavadeira, ei, lavadeira, ei, lavadeira, ei, lavadeira, ei, lavadeira, ei, lavadeira, ei, lavadeira, lavar e lavar a leda, ei, lavadeira, lavar e lavar a leda, ei, lavadeira, lavar e lavar a leda, ei, lavadeira, lavar e lavar a leda. Ela cortava sua cara amarrotada. Não tomava banho de mistura. Ela chegava tudo, ela cortava sua cara amarrotada. Aí o Eltinho da saudade vai viajando. Se liga aí. Chegou a qualidade, Ivan. Do som que é campeão, DJ Ivan. E onde ele chegar, Ivan. Agita a multidão, DJ Ivan. Ivan, Ivan. DJ Brasil, Brasil. Na onda do Cyber Techno. Ivan, Ivan, Ivan. Uau. Everybody is too close to me for just another day. Is there a reason that I don't know for you to run away? Se liga aí, minha irmã. Nothing that I can do to make you change your way, change your way, change your way, change your way. Is it love when you want somebody and you can't just stay? DJ. Hoje é o aniversário das atrevidas do Guará, meu irmão. E elas já estão aqui, meu irmão, já estão aqui. As atrevidas de Iquaraci estão aqui com ele, DJ Ivan Master, o comandante da galera. Comemorando 7 anos. O time das atrevidas aqui do Guará, meu irmão, pode crer. Feliz aniversário, meu irmão. DJ Robinson. Bora girando, girando, girando, vai! Parceiro Malico, bora pra cima, Malico! Preciso te dizer que esse amor que eu sinto por você dói demais. Marcelo José, sua primeira dama também, obrigado pela moral, meu irmão. No setor. Quero apenas uma atenção. Aí tá sim. Amor, não brinque assim com o meu coração. Ele é meu parceiro Dico, meu irmão. Oh, não. O Dico tá mais novo que tu, tá sim. Que eu sou louca por você. Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer. Meu parceiro, o Caio, ele e a Sâmia. Não chegando justo também, pode crer. Não te quer tão bem assim. Mas um dia isso acabará. Meu amor terá um fim. Te amar assim dói demais. Eu me confundo com seus beijos. Se sinto doce em teu desejo. Te amar assim dói demais. Me sinto falta de carinho. Será que você está sozinho? Só tá querendo me iludir. Não tem coragem de falar. Ficar nessa dúvida assim não dá. Banda sem limites. Preciso te dizer que esse amor que eu sinto por você. Banda Amazônia. O escaneamento terminou. É o pacote de latinha pra você ingressar e curtir o nosso canibal. DJ Ivan Master, o DJ mais top do Brasil. O DJ que é sensação por onde passa. O número 1. Edu, pra cima, Edu! Filhos e guerreiros, pescadores, os padrão, Big Brother, servidores, Hot Boys e o Tigrão. Pregue-se, acorrentado, estou curtindo de montar. Tá só começando, meu irmão, aniversário das meninas que são sensação aqui do Guará, meu irmão, as nossas atrevidas do Guará. Príncipes do brega, estrelas do príncipe, sinceros e sinceras, todo mundo azará. Príncipes do príncipe, príncipes da noite. É claro, próximo domingo, brega, dia do Ciro de Beleza, a gente vai estar na Quinta Rua. O nosso príncipe São Saudade vai estar por lá fazendo onda. O Master vai estar tocando muita saudade pra Legião, meu irmão. Galera, príncipe, os talibãs a detonar. Todo mundo aqui, doidinho pra dançar. Na festa dos clubes, príncipes já vai ficar. Vai ingressando, vai ingressando, vai ingressando que o Master vai tocando. Cima DJ Ivan Master! Só! Hi people, I have a good news for you. The double M people have a new music. It looks like the table. So animal vai detonando assim, meu irmão, as principais. Vem pro meio do salão, vim dançar com emoção, com a galera tabajara, mora no meu coração. Vem pro meio do salão, vim dançar com emoção, com a galera... Marcelo Preto também, o Suki. No meu coração. Alô, Thiago, você é a sua primeira dama, meu irmão. Todo mundo vai dançar, a galera é sangue bom, que conquistou o bar. No ritmo da dança, todo mundo vai dançar, a galera da tabajara que já vai arrepiar. Já chegou com o Anselmo Criador, Luciano da Arte, Tatu e o Leno. Os caçulas vão chegando de mansinho, Samara, Flávio, William, vem devagarinho. Silvio e sua filha Eduarda, Nino e Ronei, Castor e Edgar, que já vão arrepiar. Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão, galera da tabajara, que é pura emoção. Vem no ritmo da dança, vem pro meio do salão, galera da tabajara, que é pura emoção.